Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 24. Nós vamos estar falando de algo que nós precisamos a todo tempo. E é difícil, né? É algo que é difícil para o homem a todo tempo negar-se. E diz assim, olha, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem perderá, poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra maravilhosa nessa manhã. E a nossa vida de discípulo, ela precisa ter essa negação. Muitas vezes nós até carregamos a nossa cruz, né? Ah, meu irmão, tu não sabe a minha cruz, né? Quando dá o testemunho para o outro, sempre dá cruz. Mas o problema é negar-se, né? É a negação, é abrir mão de muitas coisas para andar com Jesus. Interessante que Deus é tão bom, mas mesmo assim a gente não abre mão de muitas coisas, né? E aqui o Senhor, ele nos traz para uma vida de envolvimento por completo. E vale a pena servir ao Senhor. Eu estava adorando esse cântico aqui: não importa as circunstâncias, te adorarei. Meu irmão, não importa o que você está passando, ou mesmo errando, mas não deixe de servir ao Senhor. Porque a todo tempo o inimigo das nossas almas, ele está nos afrontando, nos apontando algo, nos dizendo coisas que o Senhor já perdoou, já nos tirou, já nos limpou, mas ele vai lá e lembra. Eu sempre brinco que o único grupo que faz excursão para lembrar do passado somos nós, irmãos, né? A gente fica lembrando o inimigo, vai dirigindo e a gente vai na van lembrando, fazendo excursão para pescar as coisas que nós já fizemos. Mas o Senhor não, ele já nos perdoou. O passado já não pertence para nós. As coisas novas já se fizeram sobre a nossa vida. Nós temos uma vida nova. Então, não importa o que você fez, o Senhor já pagou, já está consumado, já cumpriu ali na cruz, e ele está nos dizendo nessa manhã, olha, vale a pena negar-se a si. E me acompanha, que tem coisas maravilhosas. O Senhor tem coisas maiores para nós. E nessa manhã, o Senhor nos chama para ser discípulo dele. E essa mensagem, ela vai nos direcionar e entender o significado de negar a si mesmo e acompanhar Jesus. E a negação, ela se manifesta na prática e benefícios de seguir ao Senhor. Quando nós negamos, nós temos muitas coisas a cumprir. Eu, acordar cedo para mim é complicado, então é uma negação. Está aqui no culto das 8 horas, né? Eu estou negando a mim mesmo, mesmo estando na escala. Eu faço esforço para em pleno domingo. Mas vale a pena servir ao Senhor a todo tempo. E ele está dizendo para nós, olha, há um desafio de negar a si mesmo. E quantas coisas nós abrimos mãos e deixamos de adorar ao Senhor. Quantas coisas nós já deixamos de receber por não negarmos a nós mesmos. A gente vai muito bem enquanto está no conforto, mas quando somos acionados para abrir algo, fazer mais um pouco, a gente para, a gente pensa. Enquanto o Senhor quer fazer maravilhas num passo de fé e de nos aproximar dele e viver uma vida extraordinária. E negar a si mesmo não é tirar a personalidade ou ser quem você é, mas sim obedecer a Deus. Você pode continuar a sua vida, né? Mas abre mão para servir ao Senhor. E Jesus é o nosso maior exemplo. Em Lucas 22, 42 diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele sai da sua glória. Ele vem e se torna homem. Ele incorpora no homem para poder cumprir o chamado do que e trazer essa garantia para nós. Meu irmão, é um mistério tão grande que a gente muitas vezes não consegue compreender. Ele podia ter mandado um serafim, um querubim, um arcanjo para vir e fazer a função do que ele tinha que fazer, mas ele mesmo vem e se torna homem. Ele sai do seu trono, do maior, né, do poder maior, e vem se tornar homem como nós, e passa por essa terra. E ele faz isso tudo para dizer: olha, vocês vão vencer, porque eu já passei por aí e eu venci o mundo, eu estou com vocês. Eu quero dizer para você, meu irmão, não importa o problema que você está passando, o Senhor vai fazer você vencer, porque ele já cumpriu o chamado. Ele só veio para dizer para nós: olha, espera mais um pouco, aguenta, eu venci o mundo. E interessante que o maior mundo é o mundo que está em nós, é o nosso ser. É quando a gente olha para o espelho e não entende as coisas, ou a gente não sabe o que fazer, mas o Senhor fala assim: olha, eu venci o mundo. Não é esse vencer o mundo. O mundo está três tipos de mundos, né? O mundo material, o espiritual e o nosso mundo, o nosso ser, que é o mais complicado, que a gente deita bem e acorda mal, ou a gente está durante o dia muito bem, né, e está com a saúde. Eu tinha um rapaz lá onde eu trabalhava, e a gente fala assim: ei, rapaz, como é que está? Está forte, firme, como é que está? Ele falou assim: olha, aparentemente eu estou bem, né? Porque muitas vezes você pode olhar para mim, mas eu estou mal. E assim somos nós, mas o Senhor veio e cumpriu o chamado. Ele também não queria passar por aquilo tudo, mas ele cumpriu para nos dar vitória. Por isso, meu irmão, não desanima nessa manhã. Você que precisa de algo, de uma resposta milagrosa, extraordinária, o Senhor está aqui nessa manhã e ele trará a resposta para você e para mim. Não sei o que você está passando, como foi orado aqui, não sei como está o seu coração, não sei como está o seu relacionamento com seu filho hoje no Dia dos Pais, não sei se você perdeu seu pai por esses dias, mas o Pai Celeste está aqui nessa manhã e nos dá a garantia de andarmos e servir a ele. E olha, meu irmão, muitos de nós estamos tomando a cruz, mas negar a nós mesmos, nós não estamos negando. Mas há uma esperança para nós, e Jesus, ele faz isso. E o que significa negar a si mesmo? Não é tratar de negar a própria identidade ou a existência, mas servir ao Senhor. É denunciar o egoísmo que está em nós. É abrir o nosso coração para dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu quero te servir de coração. É abrir mão das ambições desse mundo e viver para Cristo. É abrir mão de projetos. A pastora Márcia está passando por isso. Ela abriu mão de muitas coisas para viver o ministério. E é abrir mão realmente, servir ao Senhor é abrir mão dessas coisas. Tem muita coisa boa, o mundo se oferece, mas tudo é passageiro. A alegria do mundo, ela não serve para, é só por um instante, por um momento, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos traz essa manhã, é Ele que nos levanta, é Ele que nos sopra, é Ele que nos cura, é Ele que nos salva, é Ele que nos traz a garantia, a esperança de um mundo melhor, é Ele que nos dá a garantia eterna, Jesus Cristo. Como é bom servir ao Senhor. Eu sei que tem tantas coisas, as circunstâncias, o mundo, o sistema quer nos parar, mas o Senhor está dizendo: fique firme, negue. Ô, meu irmão, negue aquela propaganda que eles estão fazendo para você lá no mundo, negue aquele relacionamento que não foi direcionado pelo Senhor, Negue as coisas que estão te tirando o foco de adorar ao Senhor. E nessa manhã nós temos que renegar e negar o nosso egoísmo, como nós somos egoístas. E essa palavra, a negação, como é difícil para o homem, né? A gente abrir mão num relacionamento, no casamento. Muitas vezes, quantos casamentos já se foi por ralo porque nós não abrimos mãos, a mão de fazer algo? Eu já tive um aconselhamento que o rapaz veio falar comigo que a esposa tinha chulé. Ele que estava querendo brigar por causa dela, falou assim: rapaz, tem pé Baruel, tem vários produtos aí, né? Lava o pé, faz qualquer... Isso não é desculpa. A gente abre tantas coisinhas, e a gente não nega. E para servir o Senhor também é assim, né? Ah, não dá para eu ir. Quer ver a gente fazer uma chamada aqui, irmão? Nós precisamos do sábado que vem, acho que tem a festa do Arraial, né? É no outro, dia 23. É, a gente fazer uma chamada e precisamos da igreja para tal situação. Que complicado que é, né? A gente vai ver a nossa agenda, vai ver se tem condições, a gente não consegue se abrir por completo para servir ao Senhor. Tu imagina se nós fôssemos uma igreja, eu sempre falo isso, como veste a camisa do time. Olha, ninguém ia segurar a igreja na terra, né? A gente ia ser fiel, a gente ia vestir a camisa, pode contar conosco, fazer excursão, mas quantas vezes nós abrimos mãos e não renunciamos a nossa forma de egoísmo. E seguir a vontade de Deus é abrir mão para servir os outros. É outra coisa difícil, servir os outros. Aí você sempre tem um questionamento, ele está passando aquilo, por que não faz isso? Está passando aquilo por causa de pecado. E a gente não ajuda, a gente não faz. Mas o Senhor, nessa manhã, ele está dizendo: olha, estou contando com vocês. A partir desse domingo, nós vamos pensar antes de dizer não. Fala assim: não, eu pode contar comigo que eu vou estar com vocês junto nessa caminhada. E a submissão à vontade de Deus é renunciar. E significa colocar a vontade de Deus acima da própria vontade. É buscar agradá-lo em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo. Porque, meu irmão, vai chegar um tempo que você vai querer fazer as coisas e não vai ter condição. Muitas vezes a gente precisa fazer uma visita e ver alguém, né? Abraçar alguém. E a gente não faz. E o que acontece? Lá no futuro... A gente não sabe o futuro pertence a Deus. Todos vêm com uma pochetezinha, lembra aquela pochetezinha, né, que os antigos usavam? Eu sempre digo isso, a nossa vida, a gente nasce com uma pochete. Aí tu abre a pochetezinha, cada um vem com um kitzinho ali, né? Cada um com seu kit. E amanhã, o que vai acontecer? Você, de repente, quer fazer algo e não vai conseguir, porque não negou no tempo de que podia fazer. O exemplo aqui, eu estou lembrando aqui da minha mãe. A minha mãe é amputada, está com 88 anos, né? Já está no lucro. Eu falo com ela, quando eu cuido dela todos os dias, boto ela para dormir. E eu falo assim: mãe, vamos orar, mas não levanta a mão, porque senão o Senhor vai te puxar. Fica a hora sempre assim, né? Porque já está na hora de... Eu brinco com ela. Mas ela foi uma obreira, foi uma mulher de obreiro. E ela evangelizou, visitava, fez enquanto podia. E muitas vezes, irmão, nós não negamos de servir ao Senhor com alegria, com gratidão, de fazer a vontade dEle, estar à disposição, mas amanhã pode acontecer algo que a gente também vai estar acamado e vai pensar: puxa vida, podia fazer aquilo outro, né? Mas o Senhor nessa manhã está dizendo: olha, faça enquanto dá tempo, estou contando contigo. Deus conta com a igreja, Deus conta conosco. Que coisa especial, ele não precisaria. Ele podia, os anjos queriam fazer a nossa função, mas nós muitas vezes não entendemos. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos negar as nossas vontades, os nossos desejos para servir ao Senhor. Meu irmão, negar a si mesmo é envolver-se no serviço e abençoar pessoas, levar o evangelho, e exige sacrifício pessoal. Significa abandonar os desejos que nos afastam de Deus e que nos levam ao pecado. É abrir mão daquele site, daquele relacionamento, daquelas coisas que a gente faz e achando que não vai fazer nada inocente. Hoje a gente tem a vida de dizer: não, não tem nada a ver, né? A gente criar os nossos filhos hoje que dificuldade, tantas informações, tantas coisas acontecendo, e nós temos que negar muitas coisas para ensiná-los. E ensinar os filhos é viver uma vida, porque não adianta eu dizer para o Lucas, falar assim, ó, Lucas, vai para a igreja, agrada ao Senhor, e não fazer, né? Nós, como pais, nós temos que ter uma vida de negação do mundo e servir ao Senhor, para os nossos filhos verem que vale a pena servir ao Senhor. Até parece que não, a gente abre mão de negócios, de coisas, poxa, está dando mole nessa área. Não, meu irmão, eu neguei isso porque eu quero servir ao Senhor. Eu prefiro adorar ao Senhor, eu prefiro ser um servo fiel. Por isso, meu irmão, vale a pena servir ao Senhor. Eu não importa o que está acontecendo na sua vida, não pare de adorar ao Senhor. Porque muitas vezes o que tem vindo à minha memória aqui agora é coisas que a gente faz e parece que nós não temos condições de estar na presença do Senhor, mas Ele está dizendo para nós nessa manhã, não pare de me adorar, não pare, porque lá no fim vai valer a pena. O Senhor já preparou, já está tudo consumado. Só em você pensar que já há um novo céu, uma nova terra nos esperando, há uma ceia, o próprio Jesus vai nos servir, né? Porque o crente come, vai ter bastante comida, vai ter o vinho, o pão, a alegria do Senhor. Por isso, meu irmão, sirva ao Senhor de coração. O que está fazendo você parar, negar a si mesmo, é negar na prática, é orar, buscar a Deus, pedir direção a Ele, todas as decisões que a gente for fazer, pedir força para Ele, obedecer à sua vontade, é estar meditando dia e noite na palavra do Senhor. Negar a si mesmo é isso, é ter a tua devocional constante, é se alimentar da vontade de Deus, é amar o próximo, é servir os outros, é buscar o bem-estar deles como fosse a sua própria vontade, é viver em humanidade, reconhecer a própria dependência de Deus, é evitar o orgulho, a vaidade, é perdoar aqueles que nos ofendem, seguindo o exemplo de Jesus. Tem alguém te ofendendo? Perdoa. E como é difícil, né? Eu não sei se você está precisando de perdão ou perdoar, mas faça isso, né? Deus está dizendo para nós, olha, vale a pena negar a si mesmo. Vai lá, procura aquele, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, aquele irmão, e perdoa ele. É uma forma de negação também. Ah, eu não perdoo. Enquanto, ou senão você perdoa e fala assim, te perdoo, mas tu não presta, hein? Você continua, tu tem que mudar. Isso não é perdão não, meu irmão. Tu tem que perdoar e falar assim, olha, estamos juntos, vamos mudar juntos, né? Vamos caminhar juntos. E perdoar é um exercício de negação. Mas de tudo isso, abrir mão, ter a tua devocional, orar ao Senhor, estar pronto para servir, tem algo muito maior. Há benefícios na negação. Há benefícios em negar a si mesmo. Porque dessa forma a gente cresce espiritualmente. A gente passa a ter autoridade sobre potestades e legiões. Deus nos dá autoridade de repreender o demônio, expulsar a enfermidade, ordenar coisas e acontecer, porque nós negamos e o Senhor nos ouviu. E dessa forma nós crescemos espiritualmente, e a negação de si mesmo, ela traz um profundo relacionamento com Deus e nos amadurece espiritualmente. Quando nós abrimos mãos das coisas do mundo ou do eu, a gente se aproxima de Deus e mais humano a gente vai ficando, e mais paz, mais alegria, mais força nós temos, porque nada do mundo tem para nos oferecer. A gente consegue olhar os céus e ver os céus abertos e ver a esperança em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Nós nos aproximamos de Deus e ao abrir a mão da própria vontade, o nosso coração se aproxima e recebe bênçãos do Senhor. E nessa manhã, nós queremos receber mais de Deus. Mais de Deus. Como é bom ter mais de Deus. Mas nós temos que nos negar mais e mais. Tem coisas na nossa vida que a partir de agora nós vamos lembrar e falar assim, eu tenho que abrir mão dessa área, eu tenho que perdoar nessa área, eu tenho que me aproximar, eu tenho que fazer algo porque eu quero mais de Deus. E negar a si mesmo torna um serviço ao próximo genuíno e traz impacto, traz alegria, traz paz. Negar a nós mesmos traz alegria constante. E como é bom viver alegre, meu irmão, mesmo na tribulação, mesmo na dor. Como é bom ter a alegria do Senhor. Você já foi visitar alguém num estágio muito complicado e essa pessoa, ela tem tanta paz no coração, tanta proximidade de Deus, que você chega próximo dela e fala assim, ela tem algo para dizer para você? Já aconteceu isso? Já aconteceu comigo? Você, como é que eu vou falar com o irmão, né? Chega lá, oh, que maravilha, o Senhor já teve essa madrugada comigo, ou oh, estou em paz, o que vier, não importa o resultado, não importa a circunstância, eu vou servir ao Senhor, porque na hora mais difícil, irmão, nós temos que estar próximo de Deus, nas horas mais com dificuldade, nós vamos passar sozinho, mesmo como igreja, como irmãos, se nós não tivermos essa proximidade de Deus, nós vamos parar no meio do caminho. Por isso, nessa manhã, o Senhor está dizendo para nós, vale a pena me servir. Venha como está, mas eu farei milagres na sua vida. Transformarei. E a partir do momento que você abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu quero te servir de coração. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero tomar a minha cruz e servir a ti. Eu quero ser um discípulo teu. A tua vida vai mudar. Se você não fez isso ainda nessa manhã, o Senhor está aqui. Eu quero estar chamando a equipe de louvor já para tomar posição aqui. Nós vamos estar adorando o Senhor. E você prepara o teu coração, porque a obediência a Deus traz alegria, traz paz interior, mesmo em meio às dificuldades. E o convite hoje é nós nos entregarmos a Ele, é ouvir a voz dEle, é negar a si e dizer, Senhor, eu quero te servir, não importa a circunstância. Senhor, a minha decisão é hoje, eu quero estar de coração aberto, pronto para te adorar. Vamos ficar de pé nessa hora. Ah, como é bom estar na presença do Senhor e aproximar de Jesus, é experimentar uma comunhão profunda. É algo extraordinário. Quero que você saia nessa manhã entendendo que nós temos a ferramenta, nós temos o remédio, nós temos a solução para o mundo, nós temos a paz de Cristo. Nós, como cristão, e quando entendemos o Evangelho, aonde nós chegamos, há paz no ambiente, há saída, há resposta. O Senhor está aqui nessa manhã dizendo, olha, eu estou esperando vocês de braços abertos. A cruz significa os braços abertos. E Ele está nessa manhã nos abraçando, com seu braço de amor, com seu laço, com bálsamo de refrigério. Você que entra nessa manhã, receba de Deus o refrigério na tua alma. Se você tem algo para ser tocado nessa manhã, que ainda não negou, fala para o Senhor. Nós vamos estar adorando o Senhor com esse cântico. E é a hora de você conversar com Deus, com o Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, me perdoa nessa área. Me ajuda nessa outra. Me guia os passos nessa outra área. Fala com Ele. Aproveite esse ambiente dessa manhã, ainda tem um tempinho para você falar com Ele. Diz para Ele a tua necessidade, ou diz para Ele o teu agradecimento, a tua oferta. Senhor, eu quero me ofertar mais ainda do que eu faço. Eu quero te servir de coração por completo. Toca o meu coração nessa manhã. Você que precisa ser renovado espiritualmente, receba de Deus essa manhã a renovação. Você que tem um projeto, um sonho que parou, não importa a idade, não importa o tempo, fala para o Senhor nessa manhã. Enquanto nós adoramos, é a hora de você conversar com o Espírito Santo. Aleluia!